Passará, passará, já verá que tudo passará. Passará, passará, hoje em dia tudo passará. Passará, passará, já verá que tudo passará. Passará, passará, hoje em dia tudo passará. Rompe la chuve. Y para Cristian y toda la gente de Recreo, de corazón te lo dice. ¿Quién? ¿Quién? Ya verás que...